do jardineiro também é foda, mano. Ela pode mostrar pra todo mundo que ela é bem louca, põe direto. Os músicos que o pessoal quer, monstro, as mina, mulherada gosta também, bem louca. Yeah. Dança pro fim do milênio. Deixa eu ganhar meu dinheiro. Meu cilindro de oxigênio enrolando meu cabelo. Eu me sinto cuervo. Juntando dinheiro e o prêmio. Eu te dei o cartão e a senha. Vida é tentativa e erro. Eu ganhei na Mega Sena. Eu desbloqueei o esquema. Se quiser te levo. É bom até ficar complexo. Todo dia eu visto preto. Não pareço emo. Navego até acabar o vento. Dá trabalho, mas eu rendo. Nem tá mais doendo. Foda, mas choveu no e-mail. No embalo, é isso mesmo. Sem drama, choro melo. De chinelo, Riachuelo. Falo sério, mais dinheiro. Brinco sério, meu tempero. Caseiro, sem mistério. Que disseram, feiticeiro. Se eu quiser entretê-lo, sem um intervalo. Se eu quiser, eu falo bem. Deixa bem claro. Se quiser, alguém fala. Se eu quiser também, eu fico sem. Se souber quem vende, eu vou encher o saco. Louco mais de cansaço, quase sempre sensato. Único fazendo aquilo que não foi encontrado. Eu não tenho contrato, tudo que cê vê comigo é meu. Tudo é bem pago, todo bem tem fardo. Tipo Mônica Eduardo, hidropônica no quarto. Tudo que cê vê comigo é meu, tudo é bem pago. Não vai chover nota de 100, espera sentado. Se chover eu vou pegar o que é meu, cada centavo. Só que a do barquinho é invencível, né, mano? Aquela do barquinho é invencível. Aquela só música que eu ouvi. Ouviu, meu som? Meu cilindro de oxigênio enrolando meu cabelo. Eu me sinto vivo. Ontem foi um baile na Morpheus, mano. Quem tava gastando uma bala no motel, mano? Detalhe, boy me fala como interromper seu lifestyle. Tudo é sobre dólares e euros e Ferraris. Eu pulei as grades do colégio, eu voei alto. Eu não sei escrever uma coisa assim, tipo layout. Se tiver que ser, vou ser o tiro pra não ser o alvo. Mas eu dou valor pras coisas simples, tipo real. Dança pro fim do milênio. Deixa eu ganhar meu dinheiro. Meu cilindro de oxigênio enrolando meu cabelo. Eu me sinto cuervo. Juntando dinheiro e o prêmio. Eu te dei o cartão e a senha. Vida é tentativa e erro. Eu ganhei na Mega Sena. Eu desbloqueei o esquema. Se quiser te levo. Mas eu vou.